Já vai correr o tempo, né? Uma boa tarde para todos. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade que está. Como é? Desculpa a confusão da tradução. Bom, então, vamos apresentar o fundo DEME que nós caracterizamos, como está escrito lá, como instrumento de justiça ambiental e climática na Amazônia. Este fundo, já desde o início, desde que ele foi criado, ela é considerada assim. O ponto de partida dela é a procura de justiça ambiental e climática. A origem dela é um crime ambiental que é exatamente ocorreu no início de 2000. Numa área mais concentrada da Amazônia brasileira, no oeste do estado do Pará, onde tem uma grande densidade de floresta tropical, na afluência de quatro rios de grande expressão: o rio Amazonas, o rio Tapajós, o rio Iriri e o rio Xingu. É um território imenso e nós, seguindo um pouco a linha de hoje de manhã, subdividido em inúmeros territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores e diversos conjuntos de habitantes secularmente estabelecidos nesta região, que nós chamamos genericamente os povos da floresta. É uma região que já nesta época foi de grandes contradições e, com a abertura da Transamazônica, aquela estrada enorme que atravessa a floresta e que foi aberto numa tradição de desenvolvimentismo do século passado, onde a floresta foi considerada um empecilho. Então, a floresta deveria ser derrubada para dar fogo para o desenvolvimento do Brasil. Então, com essa Transamazônica, uma grande migração de pessoas e outras áreas do Brasil também se deslocaram e se estabeleceram lá. E junto com eles começou a grande ida de empresas legais e ainda mais de empresas ilegais de exploração de madeira. Nessa concentração florestal, que tinha já milhares de pessoas morando e criando seu território durante séculos, começou uma grande derrubada de uma floresta que naquele tempo foi chamada o Ouro Verde, Mocno. Então foram derrubadas 10 mil toras de Mocno. O governo brasileiro, por pressão da população local, interferiu, descobriu este conjunto de madeira e a pressão dos movimentos sociais locais fizeram que se iniciou uma negociação de 3 anos entre os movimentos sociais e o governo brasileiro, onde os movimentos sociais, composto pelas parcelas dos povos da floresta, indígenas, ribeirinhos, pequenos agricultores, etc., exigiram a devolução daquilo que eles consideram que foi roubado da sua área. Esta negociação teve êxito e então foi, em 2003, assinado um acordo entre o conjunto da população organizada e o governo brasileiro, onde foi autorizada a negociação da madeira derrubada no mercado internacional, e com esse dinheiro, então, o dinheiro do, vamos dizer, do ganho líquido, então, criaria-se o fundo fiduciário para uma coisa permanente, fomentando projetos das comunidades locais que iam favorecer a qualidade da vida dessas comunidades e preservar o meio ambiente. Então, foi feita a formação do capital, estabelecido as prioridades que garantia exatamente a melhoria da qualidade da população local e a preservação do meio ambiente, e esse fundo criado recebeu o nome de DEMA, como vocês estão vendo lá, que era o nome de um grande liderança daquele tempo, que foi 2 anos antes que o fundo se criou, foi assassinado na sua casa, diante da sua família, por causa da grande defesa dos direitos dos povos da floresta que ele fazia dentro da região. Então, desde o início, esse fundo tem essa característica, a organização do povo local, baseada a partir dos seus direitos estabelecidos e a preservação do meio ambiente. O DEMA simboliza isto para todos os daqueles que participam efetivamente deste fundo. Então, com o dinheiro da renda da venda de madeira, uma outra, eu estou colocando isto um pouco como uma dinâmica, como se pode repetir essas coisas. A partir da luta concreta, da organização local da população, a conquista de um direito em relação com o governo brasileiro, feito um pacto, também motivou uma organização não governamental, o Four Foundation, para doar $1 milhão para reforçar o capital fiduciário, o que aumentou com 1/3 a força desse capital. Então, em 2004, tivemos 4.770.431 como renda líquida da venda do mocno. en 2005 pela contribución da Fundación FOR, este capital aumentou para 7,5 milhões. E pela o acordo que foi feito, que este capital não poderia ser gasto e deveria receber cada ano a correção monetária, nós chegamos hoje que o capital fiduciário de origem deste crime ambiental e a colaboração de outras organizações chegou a 12 milhões e uma quebrada praticamente significando 3 milhões de dólares. Nas atividades e projetos do Fundo DEME, no período de 2004 a 2014, foram gastos quase 5 milhões de reais. E a gestão desses investimentos foi confiada para o Banco Regional da Amazônia, o BASA, que é controlado pelo Comitê Gestor do Fundo DEME nos investimentos. Se criou na gestão participativa desse capital um Comitê Gestor Geral, que foi o início. Mais tarde, junto com esse Comitê Gestor Geral, se criaram mais 3 comitês específicos. O Comitê Gestor Quilombola, o Comitê Gestor Indígena e o Comitê Gestor de Mulheres. Cada comitê, proporcionalmente, é composto em 95% pelos povos da floresta, seja eles uma mistura de indígenas, ribeirinhos, agricultores, membros de ONGs, seja eles quilombolas, então, 95% do comitê é quilombola, ou indígena, então 95% são lideranças e representantes indígenas, e muito recentemente o Comitê das Mulheres pela crescente organização das mulheres na região. É uma gestão participativa que abrange basicamente 5 atividades. O lançamento, na medida que é possível fazer anualmente, dos rendimentos do capital fiduciário através de editais que vão para as comunidades na floresta. Depois, a ajuda e a contribuição de elaboração de projetos comunitários, da habilitação documental, e depois os comitês gestores deliberam sobre a aprovação dos projetos apresentados e garante o monitoramento. Os resultados desta parte do Fundo DEME até hoje resultou em 9 editais realizados, 270 projetos executados, 181 associações comunitárias de base na floresta envolvidos e um pouco mais do que 1,000 comunidades locais beneficiadas. Com esta primeira parte do fundo fiduciário dentro do Fundo DEME, criamos a possibilidade para começar a reunificar os direitos dos povos da floresta no fundo da Amazônia. Houve uma grande discussão no Comitê Gestor com os povos da floresta, porque o Fundo Amazônia, que é um fundo do governo brasileiro, como as doações dos países da Europa, doações a nosso ver compensatórios do prejuízo que esses países fazem na atmosfera, especialmente Noruega e Alemanha, que as comunidades questionarem que o gestor deste Fundo Amazônia, que o governo brasileiro determinou, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como o gestor deste fundo. E o BNDES tem nome terrível no meio da floresta, porque ela também financia todos os grandes projetos dentro dessa região. Então, agora já calçaram a minha palavra aqui. Bom, nós chegamos à conclusão que os povos da floresta tinham direito a este dinheiro e que eles, então, deviam reivindicar esse dinheiro também para o fundo. Isso foi conseguido, né? Então, um contrato de colaboração financeira não reembolsável entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional, no âmbito do Fundo Amazônia, foi assinado. Nós podemos, então, ainda mencionar, não sei se pode me dar mais 5 minutos. Não, democraticamente. Estabelecemos num acordo, né, as linhas de ação. Fortalecimento da organização e capacitação socioambiental das comunidades. Essas são as referências que foram criadas no contrato entre as comunidades e o Fundo Amazônia. Fortalecimento da organização e capacitação econômica das comunidades, manejo sustentável de recursos naturais, como as áreas temáticas prioritárias, manejo florestal comunitário sustentável, atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta, a valorização da floresta em pé, a conservação e uso sustentável da biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas e alguns temas transversais que, inclusive, a gente se lembrou muito hoje de manhã na sua exposição, que nós fixamos no controle da invasão nos territórios dos indígenas. Então, foi com isto conseguir uma doação de 9 milhões num total de 5 anos, dividido em 4 subcréditos, A, B e C, uma doação geral, doação para quilombolas e uma doação para os indígenas, e D para a infraestrutura. Com isso, estamos agora com 4 chamadas públicas realizadas, uma chamada pública para os indígenas, 2 feitas para os quilombolas e 2 feitas pelo Comitê Geral, com 64 projetos em andamento, 60 associações envolvidos e 178 comunidades beneficiadas. E agora a companheira Graça vai terminar, um pouco avançando no tempo nos disponibilizados, as lições aprendidas. Pois é, então, tá bem. Então, nesse período dos 10 anos do Fundo DEMA, como vocês veem, desde a experiência de projetos apoiados pelo capital fiduciário, né? E depois, então, com acesso do Fundo DEMA ao Fundo Amazônia. Então, tem 10 anos de experiência, com muita participação dessas populações através desse modelo de governabilidade, são os comitês gestores, um processo de monitoramento que é feito por dinamizadores que estão em todas as áreas de atuação do Fundo DEMA. Então, nós temos aí listado umas quatro ou cinco lições, né, aprendidas nesse período. O saber popular, a gente diz, como desafio administrativo financeiro. O que a gente tem da experiência do Fundo DEMA é uma enorme quantidade, potencialidade de saber titular dessas populações, né, que são titulares desse conhecimento tradicional, mesmo que tenham ainda algum nível de dificuldade em fazer essa administração financeira dos recursos, né? Porque tanto pela falta de informação, pelos mecanismos de exigência que o próprio BNDES oferece para a administração dos projetos, é muita prestação de contas, muito documento para habilitar as organizações sociais, então. Mas é uma lição, porque daí também as populações se colocaram num outro patamar, que hoje muitas delas estão com suas organizações preparadas institucionalmente, avanços institucionais foram feitos também para que eles acessassem outros recursos, como, por exemplo, os programas sociais do governo. Assim, tem muita discussão hoje se não existe, em todo esse debate da questão financeira, administrativa financeira, uma certa estratégia de enfraquecimento das organizações. Então, a lição é que essas populações são capazes, mesmo nessa realidade adversa, de chegar a administrar seus próprios projetos. O saber popular como força de resiliência a falsas soluções, de que os comitês gestores avançaram num patamar de participação dessas populações e que elas são capazes de tomar suas próprias decisões para os projetos que interessam para fortalecer a sua biodiversidade e fortalecer esse tecido social que se encontra na floresta. Como hoje se falou aqui, né, então, mostrar que na floresta existem as árvores, mas existem também as pessoas. A experiência do Fundo DEMA demonstra que nós queremos avançar com esses projetos de fortalecer o meio ambiente, a sociobiodiversidade da Amazônia, mas também fortalecer a titularidade do conhecimento tradicional, fortalecer as organizações sociais que estão na floresta. E mostrar que a organização popular é um poderoso instrumento para a conservação do planeta diante das mudanças climáticas e que, inclusive, pela experiência do Fundo DEMA, essas populações têm oferecido modelos diferentes de desenvolvimento, que não o chamado desenvolvimento grande dos grandes projetos, dos quais nem sempre essas populações foram consultadas, ou então foram apenas informadas. E o apoio financeiro, como esse do Fundo Amazônia ou outros, é sempre muito bem-vindo, desde que pautado no diálogo sobre os direitos dos povos da floresta e o reconhecimento dos seus territórios.